independente do que aconteça. Eu não quero que você esqueça. Eu gosto muito de você. Chego, sinto o gosto do teu beijo. É muito mais que desejo. Me dá vontade de ficar. Seu olhar, forte como água do mar, vem me dar novo sentido pra viver. Pra todo mundo que tá presente aqui na Acústico Nath Roots do Rio de Janeiro. Vamos junto. Cresça, independente do que aconteça. Eu não quero que você esqueça. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais que desejo. Me dá vontade de ficar. Seu olhar é forte como água do mar. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Pra você ligadinho, curtindo a gente aqui no nosso Programe-se. Daqui a pouquinho, após o nosso intervalo comercial, a gente volta com o nosso 4º e último bloco. Valeu demais. Segura aí, 2 palitos, eu vou ali e volto já. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. É, turminha, o nosso Programe-se não parou. Não esquece, não. Na página do Facebook, /Programe-se no ar, com o Aeronildo Tex, se você preferir, vai lá no e-mail dele também, né? Pode mandar no meu e-mail aí, numa boa. Ó, texstudio@hotmail.com. Vai receber o seu pedido musical, o seu alô, o seu bom dia, o seu boa tarde. O que você tá afim de mandar, a gente vai mandar por você aqui, tá bom? Vamos curtir mais sucesso. Tem música pintando bacana aqui na boa, no nosso Programe-se. É o Hector. Tá curtindo a gente aí, Floriano, na boa, viu, Hector? Valeu. Ele tá afim de ouvir o som bacana com o MC Coringa. Dança Sensual. Humberto e Ronaldo, Dia de Sorte. Garotos de Ouro. E pra fechar legal, tem São Prazer. A gente se diverte. Tá na boa, tá na sua rádio. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Eu gosto dessa dança sensual, que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer. Eu gosto dessa dança sensual, que faz geral descer, que faz geral.